Aquela máquina não pode dissuadir multidões em fúria. Parece meu mal acima a ilustração para o que é a desplanta de contente chamar-lhe guardião silencioso e paralisação. Mata aqueles que carregam desejos mais fugazes, o parceiro de mulheres e homens bonitos a carecer o meu. No papel principal de que foi uma canção vai ensaiada, decorada com método. Silêncio, não nasceram os homens, mas todos amores.